Pois diz que o compadre Bonifácio vinha lá do faxinelo do Soturno pra Porto Alegre e visitar a praia de Ipanema. Aí a gente chegou lá e encontrou uma mulher de maiote, um poodle na guia. E exclamou: mãe nossa, mas que ovelhinha mais linda, mas que pelego bem criado. Mas me diz uma coisa, como é que vai pra ficar na nica assim a ovelha? Aí a moça respondeu: o senhor não é daqui, né? Não, sou de faxinal do Soturno. Ah, pois isso não é uma ovelha, é um poodle. Raça especial de cachorro criado a leite moça. O compadre com sua cabeça respondeu: olha, moça, eu não conheço. Mais adiante, deparou com um rapaz com um dog alemão e se adiantou: mas que berreba, que bezerro mais lindo! Mas que pelo bem criado e mocho ainda! Mas como é que vai pra ficar mocho o animal? O rapaz respondeu: o senhor não é daqui, né? Não, sou do faxinal do Soturno. Pois veja bem, isso não é um bezerro, é um dog alemão, é uma raça especial de primeira de cachorro criado a leitininho. Oh, pois olha, não conheço, não tem disso. Lá no faxinal só tem pastor alemão. Voltando pro hotel, meio abichornado nas orelhas, o compadre Bonifácio vestiu a pilcha de domingo e quando tava calçando as botas, pensou: ah, leite moça, é? Ah, leitininho, é? Ah, mas vocês vão ver que dele que tem dele. Voltou pra praia e encontrou um caranguejo passando. Pegou o bicho, prendeu na gaiaca. E vendo os dois, que agora já estavam com os cachorros e os donos, já conversando um com o outro, chegou perto e a moça exclamou: moça, moço, mas que pilcha mais linda e esse lenço vermelho, então? O rapaz viu o caranguejo e gritou: moço, cuidado, um caranguejo! Vai te morder! Um padre Bonifácio olhou pros dois e respondeu: mas que caranguejo nada, rapaz. Isso é uma raça especial de chato criada a leite de pica.